62.000 pés, QNH1 no 0, no 2, autorizado, final do ILS X-Ray, resposta estabilizada. 2.000 pés, 1.012, autorizado ILS X-Ray, chama estabilizado, 1.396. Sim, está pronto para posicionar? Sim, mantido. Autorizado, chama treino de táxi. Maná, 3.1. João 05, prossiga. Largão 05 para retorno na forma do povo Pátio do Oeste. 7 minutos fora. Corredor Interlagos. Aqui em Ciente, aproximação direta ao Pátio do Graé, a 500 pés, reporte solo controlado, vento no 20 graus, no 09, ajuste no 02. Confirme estacionado o código transponder. Mantemos 01, 05. Conta na solo controlado, largão 05. Mano Olimpo 01, tocou e remeteu aos 44, mantém a perna do vento, aguardando instruções para girar a base. Material do vento 01. Papá Triplo Romeu Lima, decolado aos 44, controle 119, decimal 8. Boa tarde, obrigado. Olimpo 01, condições de girar curto para toque remetido? Afirmativo. Aqui, autorizado então girar para toque emitida, vento no 20 graus, 109, informação de tráfego, 737, legua 1 milha para Duna. Afirmativo, vai girar curto na base 109. Eu, sim. Decolado 7.000 pés no corredor Axé, porta fora da barra. É uma. Nosso nível pré-pedido é 085. Posso livrar meu pé subindo? Duas. Ok, nosso nível é 7.000 pré-cortado. Porém, vou manter meu pé até o trajeto fora da barra. Alguma aeronave está aí aproximando o PTC. 7 Romeu Lima, 1.000 pés e a porta fora da barra. O quilo Quebec Serra, controle. Eduardo, 396. O quilo Quebec Serra, todo farol da barra, reporte farol da barra a 1.500 pés. Equipe 01 já girando base, confirma. Afirmativo. Quem senta, se autorizado, toca emitida, pista no 0, vento no 20 graus, no 0 mais, Olimpo 01. 01, visto com a emitida. Gol 1396, LS X-Ray 190 à vista. Positivo, torre 118, decimal 6, bom pouso. 18,6, obrigado. Autoridade Salvador, Carlos Lorenzo, 9.000 pés, está no corredor a checo, vai à direita, pistão 7, 0160 é o código, 19,8 é o controle. Mediação da 35, para seguir para o Braé, guardião 05. Só informação, tráfego com a nave P3 da Força Aérea que vai tocar MT e vai manter 1.000 pés aí à sua esquerda. Visual com P3. Quarta bola de acionamento, táxi decolando com a torre 18.6 agora, Julie. Tráfico obstado, compete de aproximação, guardinha, informação de pista livre. Número 1 agora para pouso, vento, 120 graus, 089, ajuste 1012. Aguardando a apresentação de pouso no 1396. Voo 396, pista livre, tem autorizado pouso, vento 120 graus, 10 nosso. Livre pouso na 10, voo 396. Guardião, corrija, Olimpo 01. Olimpo 01, tocou e remeteu aos 47. Vai manter pro até 1.000 pés, posso curvar a esquerda, perna do vento, informa helicóptero 500 pés no setor norte do campo. Afirmativo, mantém a pro até 1.000 pés, após perna do vento, avisou o helicóptero. Guardião 05, atenta 737, curta final, pista 1-0 agora, após a passagem autorizada, aproximação direta, Graé, reporte solo controlado. Vento no 30 graus, 109, ajuste no 02, Guardião 05. Frente do tráfico, na final da 1-0, reportará solo controlado, partido Graé, Guardião 05. Tango Kilo, Quebec Serra. Positivo, mantém 1.500 pés, 1.500 pés, temos tráfego no corredor Axé, mantendo 1.000 pés. 1.000 pés, está na proa do farol da Barra, o tipo é um Bravo 5-8, passando mais ou menos Ondina. Olimpo 01, reporte, perna do vento para girar a base pela esquerda, Olimpo 01. Faltará para girar a base, 01. Tipo Romeu Lima, mantém 1.000 pés. Temos um tráfego agora aproximando do farol da Barra. Tráfego na posição de 11 horas, 1-0 milhas, está no rumo oposto, mantendo 1.500 pés. O tipo é um Bravo November 2 Papá. Temos um tráfego adicional na chegada, fazendo Aman. Tráfego 12 horas, 1-3 milhas, no rumo nordeste. Cruzando agora o 060 em descida para 3.000 pés. O tipo é um Embraer 145. Meu Marinho. Oi. É o Dijão, um abraço aí. Mais um abraço. Solo Gol 1396, livro. 1396, ataque autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 1396. Tá 3155, autorizado a linha de decolar, pistu no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Guardião 05, solo controlado aos 50. Só confirmando, consigo localizar o parapente? Ok, grato pela informação, livrando frequência, uma boa tarde. Livre base pro 01. Olimpo 01, autorizado base pela esquerda para toque arremetido, informo Airbus ingressando para iniciar a corrida de decolagem, vento no 40 graus 08 nós, informarei pista livre. 01. Olha, passaria do 2-3-3, não pode descer para o seu. Passeio 2231, descida até 2000, autorizado final do procedimento de LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reportado estabilizado, 2231. E 01, pode prosseguir para a final da 1-0 para toque invertido, é Airbus iniciando a corrida de decolagem. Ciente, está ingressando a final 01. Opa, batendo aqui no Quebec Serra, por gentileza mantendo 1.500 pés, temos um tráfego para decolar, a 1.000 pés vai manter o corredor Axé. O tipo vai ser um Papa Alfa 3-2, já está criando no momento. Olimpo 01, pista ali, autorizado, toque remetida, vento no 30 graus, 0629, Olimpo 01. 01, livre, toque remetido. 3155, decola ao 52, controle 119, decimal 8. Você não viu esse controle, Zé 3155, boa, até logo. Boa, até mais, bom voo. Controle Salvador, está 3155. Está 3155, contato radar decolagem, sobe ao 340, cruzou 2000 para o Odileda. Pode 2000, voa Leda, subindo a 340, 3155, obrigado. Boa tarde, 9925, informação Quebec. Boa, chega 040. Desce ao nível 040, chegada bom, filho. 040, chegada bom, 945. O senhor está propondo, ou é o do plano de voo que o senhor tem aí? Vou coordenar aqui com o senhor um minutinho, tá? 3-1, boa tarde. É autorizado pouso pistão no 0, vento 120 graus 08 nós, ajuste no 02, passarei 2231. Livre, pouso, baixar travado, 2231, passarei. Olimpo 01, deseja alongar a perna do vento ou fazer um 360 pela direita interceptando a perna do vento, confia. Alonga do vento. Ok, alonga do vento, então reposte com o visual com o tráfego da passarela para girar como número 2 para toque repetida. Olimpo 01. 01, reportar a visual com o tráfego. O quilo Quebec Serra, por gentileza, reporta através de Bituaçu. Reportarei, Quebec Serra. Zero. Ok, Ciente, irá segui-lo como número 2, mantendo separação visual com o mesmo, informarei pista livre, vento 120 graus, 08 nós, 1012. Zero. Nós estamos para a cópia. Autorizado Ilhéus, 180, via Golf 677. Subida da El, Leda e Ilhéus. Primeira curva direita após a decolagem. 5570 é o código, 198 é o controle. Uno 649, cotejamento correto, sombra puxa sonar. Gol 1785, autorização Galeão. 785, pronto para cópia. Pronto para cópia, 1785. Autorizado Galeão, nível 360, via Peruíque 50. Subida da El, Leda, Bidev, primeira curva direita após a decolagem. 5017 é o código, 5017 e o controle 198. Visual 360, perigo 50. Da El Leda, Bidev, curvando à direita da 190. 5017, transponde 198, saída. Correto, só para posicionar. Amanhã. Acione a dedicação, desce ao nível 050, chegada bom. controle. Boa tarde, está sobrepondo para a descida, está confundido. Décimo nove. Direito, 070, chegada Mari. 070, chegada Mari, né? Através do Tuaçuri, o piloto da Serra. 7 quilo Quebec Serra, torre 118, decimal meia. 18, meia, obrigado. Quilo Quebec Serra, para a Pousa 35. Quilo Quebec Serra, boa tarde, mantenha a linha do litoral, descida para 1000 pés, reporte para gira base pela esquerda para cabeceira 35. Vento 140 graus 08 nós, ajuste no 012. Quilo Quebec Serra. Mantenha a linha do litoral, reporte ali para gira base na 35, Quebec Serra. Olimpo 01, pista livre, autorizado toque arremetida, vento 140 graus 08 nós. Olimpo 01. Livre, toque arremetida, 01. Versão de identificação, desce ao nível 080, 080, chegada bom. 080, chegada bom. Autoriza a base, tá passando? Afirmativo, autorizado base pela esquerda, pista 35. Já tem autorizado pouso na mesma, vento 120 graus, 08 nós. Quilo Quebec Serra. Vira pouso na 35, Quebec Serra. Índia November Alpha, controle. Olimpo 01, toca e arremete ao 01, curva à esquerda, ingresso, perna do vento, reporte para gira base. Olimpo 01. Esquerda, perna do vento, 01. Zuno 55, centro Recife, 1251, secundário 133, decimal 25, bom voo. 351-3325-3055, obrigado e boa. O Triple Mil Lima ciente ao nível A, chama o centro na frequência 1288, secundário 260, caso negativo 133, decimal 25. Atinge 170, chegar na 6320. Puxa, na 6320, descida ao 070. 070, 6320. Nove dois cinco, descida a 3000 pés, gol 925. 3000 pés, gol 925. Gol 925, tente o tráfego agora na posição de 12 horas, 1-3 milhas no rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, o tráfego tipo é um Charlie 1-5-0. Ficar atento aqui, mas não tem nem visual nem etiquete. 0 grau, 08 nós, Olimpo 01. 01, livre base. Dan 31 no 45, descendo ao 040. Eu parei, 3, 4, 5. Autorizado ingresso, reporte alinhado para a prova de colagem de Olimpo. 25729, confirme de casa. 250. 7250, grato. Aguarde um instante. Oxalé 6326, controle. Prossiga. Confirma indicada. Indicada de 280 nós. Medo. Foi recortada a sua mensagem. Positivo, ciente. 2809. Passo para final, baixado e travado, o Olimpo 01. Ciente, Olimpo 01, empregado para quem é emitido pista no 0, vento no 30 graus, 08 nós, Olimpo 01. Vivo com a carga metida, 01. O Papão Meu Índio November Alpha, tente a tráfego agora na proa de do Bonfim. Na proa do Bonfim, sobrevivendo a Bahia todos os anos na proa de Bonfim, ali intercepta a final do LS X-Ray. Depois a puxar ou já quer acionar e puxar direto? Autorizado, chafre de táxi 649. 8, sem identificação, mantém o 90, chegada à mão, reporta descida. Claro, ponto de descida, informa que perdeu contato bilateral com o centro Recife, só que a informação que é aberta no ponto real. Ciente, essencialmente é o nível de voo 100 na proa de Amar. 100, você informa com o Recife, foi direito? Informo sim. Autorizado elétrico, voo 9925. Positivo, na Proiduna, autorizado, afinal ILS X-Ray, resposta estabilizada, descendo a 2 mil pés. Está a 2 mil pés, voo 9925, está estabilizando agora, voo 9925. O TAN 3145, autorizado, descida a 3 mil pés, QNH 1012. 3 mil pés, 1012. Oxalé 6326, descida até o nível. Qual é a descida até 040, 4 mil pés, QNH 1012. 4 meu peço, 1263, 26. Uma centena para 80, Web 5729. Web 5729, descida até o 050. 50, Web 5729. Redução para 200 nós, Web 5729. 210, pode ser? Sim, ativo. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Vitor Índia, Juliette. Juliette, mil pés no corredor Axé, condições visuais, reporta a Farol da Barra. Reporta a Farol da Barra, Júlio. 879, o senhor é o quarto para aproximação. Obrigado. Do LS, baixar travado, visual com 0, 925. 7925, torre 118, decimal 6. 18,6, torre, igual 9,25, boa tarde. Oxalé 6326, reduz para 2,009. 2,009, 6326. Salvador, igual 9,25, boa tarde, passo externo, baixar travado. Boa tarde, Gol no 925, tráfego avistado, tem autorizado pouso fixo no 0, vento no 50 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 2. Autorizado pouso fixo no 0, com 1012, Gol no 925. Olimpo 01, reporte com o visual com 737, final pista no 0, Olimpo 01. Ah, visual com mesmo. Ok, então irá girar a base como número 2, mantendo separação visual, informarei pista livre, vento no 50 graus, 08 nós. Ah, acima ativa e terça, claramente arremetida no ar, ok. Ok, sim, ativo. Pode ser para 2000? Essencialmente a 2500. 2500, temos um tráfego agora na sua posição de 11 horas a 2 milhas, mantendo 1500 pés, o tipo Alchali 1150. Ok, estamos visual com ele já cruzando. Caso seja autorista, prossegue 2000 aí, totalmente separado já. Essencialmente 2500. Gente, 2500. Oxalé 6326, descida até 3 mil pés, 6326. 3 mil pés, 6326. 649, 1 0 6 agora, Aracaju, 2 Indy Alpha, ponto de espera semi torre 186. Alpha, ponto de espera 186. Lipo 01, tráfego agora 1 milha para Cap Seca, pode girar a base pela esquerda, informa aí para você livre. Firmativo, tá girando base 01. E 5729, turrada para sequenciamento, direita 230, seu limite é o localizador, após o localizador, assume duna. 230, limite ao lock, web 5729. Web 5729, desce ao 040. 40, web 5729. Fica autorizado? Sim. Ali mantém para trás. Olímpio 01, informação, tráfego 737 ingressando para decolar 5, autorizado, forma ali, pista livre. Afirmativo, atenção é remetido 9. Ciente. Entendi, 9, Alfa. Reportaria rotatória, 9, Alfa. Para direita, salvo 219, da 925. Confirmando então, Olímpio 01, após a emitida no ar, na metade da pista, ok? No ponto médio da pista, a curva à esquerda para o setor norte. Afirmativo, ponto médio, esquerda, setor norte. Ordo 649, pista livre autorizada a decolagem, vento no 30 graus, 08 nós. Puxa, né, 6326, reduz para 1070 nós. Na Prodiduna, autorizada final do procedimento LS X-Ray, descendo a 2000 pés, QNH 1012. 1012, 2000 pés, reduzindo agora o CNH 63, 2000 é pra caralho. 40, web 6, correção 5729. Positivo 3000 pés, QNH 1012, web 5729. 3000 web. Olimpo 01, observando a decolagem do 737, autorizada a remetida no ar, após o ponto médio da pista, curva à esquerda para o setor norte, e a porta na perna do vento. Olimpo 01. 01, iniciando a remetida. 649, decola 11, controle, 119, decimal 8. 98, bom trabalho, meio avançado. Bom gol. Gol do gol do 649, boa. Marcador externo, vai sair travou. 3145, boa. Tráfico avistado, tem autorizado pouso pista no 0, vento no 50 graus 089, ajuste no 0 do 2. Autorizado pouso na pista 10, tá 3145. Curva esquerda, setor norte, Olimpo 01. Mantém a perna do vento, aguarde para já a base, Olimpo 01. Ah, do vento 01. Vitor Índia Juliette, 2.500 para Cairo. Isso, agora Vitor Índia Juliette. 2.500 para Cairo. Web 5729, reassume na proa de Duna. Na proa de Duna, intercepta a final do procedimento LS X-Ray. Na proa de Duna, Web 5729. Gente, igual 95, vai aguardar na pista Juliette. Falou no 785, tá no 07, coisinho 06, vai entrar nessa. Autorizado, seu preenche táxi no 785. Tá mal, 785. Aqui. 10 pro 100, o 35488. O 35488 desce ao nível 050. 050, 5482. Proa de Duna, 35488. Proa de Duna, 5482. Localizador, Chanel 6322.